Hoje na Rádio Boa Nova destacamos também o livro O Tempo da Outra Senhora, da autoria de Carlos Correia. Este livro que vai ser apresentado amanhã na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Este livro é um conto literário que vai então ser apresentado a partir das 16 horas. Um livro que também está a ser acompanhado, e todo este lançamento e apresentação está de alguma forma a ser coordenado pela professora Lucinda Maria, conhecida oliveirense, que se encontra connosco a esta altura nos estúdios da Rádio Boa Nova. Muito bom dia, professora Lucinda Maria, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova para falarmos então deste novo livro da autoria de Carlos Correia, No Tempo da Outra Senhora, um livro que também já conhece de perto. Bom dia a todos. Sim, e como o autor não está, portanto vive em Oeiras, eu tenho sido, digamos assim, a porta-voz dele em relação ao livro, e claro, também já o conheço, já o li. Embora tenha tido conhecimento dele outras pessoas muito antes de mim, mas realmente acabei por ser eu a fazê-lo chegar à professora, à senhora vereadora da Cultura, e portanto tenho acompanhado todo o processo desde a apresentação que fiz à senhora vereadora até realmente à concretização, que será amanhã, não é? Muito bem. Pelas 16 horas. Muito bem. É, portanto, um livro de Carlos Correia, um oliveirense. Sim, oliveirense. Não estive cá durante bastante tempo e agora também não está. Mas oliveirense, sim, nasceu em Oliveira do Hospital, mais propriamente no Largo do Outeiro, na zona histórica de Oliveira do Hospital. Escreveu este conto, que é, digamos, a história da vida dele, não com a intenção de ser editado, apenas para deixar testemunho aos familiares, aos filhos e aos netos, mas que depois começaram algumas pessoas a ler e a achar que ele que merecia ser editado. E realmente, depois, quando me chegou às mãos, eu achei precisamente a mesma coisa. E pronto, e cá está. Foi um livro que o autor foi escrevendo com o tempo? Não, eu penso que ele que não foi escrevendo. Ele escreveu já com a intenção de transmitir, de deixar um testemunho do que foi a vida dele e, no fundo, do que era a vida naquela altura, no tempo da outra senhora, do que era a vida na nossa terra, Oliveira do Hospital, que era vila. Onde as dificuldades eram imensas, não é? Em termos de económicos. E pronto, ele viveu de perto essas dificuldades, embora tenha sido uma pessoa sempre muito, que se destacou sempre e que teve sempre uma certa notoriedade. Portanto, não era daquelas pessoas, como eu costumo dizer, que se sentam para ver a banda passar. Portanto, ele era uma pessoa que queria sempre mais, ambicioso no bom sentido, queria sempre mais e queria sempre saber mais e fazer mais. Aliás, ele, portanto, além de escrever bem, tem também outras atividades, hobbies, digamos assim, que neste caso é o modelismo naval. Portanto, ele constrói barcos, caravelas, naus e outro tipo de barcos. Tem uma coleção razoável, eu nunca a vi, mas só em fotografias. Mas ele entretém-se, agora que está em plena aposentação, entretém-se, e aliás, sendo serrano, como eu às vezes lhe digo, sendo serrano, tem uma atração muito grande pelo mar. Pelo mar. Pelo mar. Portanto, ele está, Carlos Correia está em Lisboa, não é verdade? Sim, sim, portanto, sim. Mas nasceu em Oliveira do Hospital em 1943 e começou a trabalhar com 11 anos. Começou a trabalhar logo que saiu da escola. Teve várias atividades, A principal de todas foi, durante muito tempo, funcionário, portanto, atendia ao balcão da Casa Godinho, que era uma casa muito boa, em Oliveira, do hospital, uma casa que vendia tecidos e outros artigos para costura, digamos assim, e destacou-se precisamente pela sua simpatia, pela sua cordialidade, pela sua presença. Portanto, era e é uma pessoa com uma presença que se impõe, sim, digamos assim. Muito bem. Fala muito bem, não é gago, como eu costumo dizer. Fala muito bem. E pronto, é uma pessoa de quem se gosta. Aliás, ele era uma pessoa muito querida em Oliveira do Hospital. Sempre foi uma pessoa muito, muito querida em Oliveira do Hospital. Costuma vir a Oliveira do Hospital? Ah, agora, antes vinha mais. Agora vem muito pouco. Portanto, eu estive com ele duas vezes. Uma que em que fomos a falar com a professora Graça. E uma outra em que ele me veio visitar neste tempo todo. Portanto, veio cá só duas vezes. Dantes vinha mais assiduamente. Depois os também faleceram os pais e portanto, outras condições. Pronto, e ele deixou de vir. Pronto. O que é certo é que este oliveirense vai então apresentar este livro amanhã à tarde. Dá por título No Tempo da Outra Senhora. Portanto, isto, como já teve a oportunidade de nos referir, portanto, para retratar de alguma forma como era a vida naquela altura, não é? No Tempo da Outra Senhora, exatamente. Esta história, portanto, surge em forma de conto, não é? Sim, uma narrativa. É uma narrativa, mas em que se assume como protagonista. Sim, sim. Não é? É uma história sobre o próprio. Não cria outras personagens. Não, a não ser personagens reais que lidaram com aqueles acontecimentos que ele descreve. Uhum. Exatamente. Aliás, o maior interesse deste livro, para mim, mas para mim, enquanto oliveirense, é precisamente certas coisas que ele conta e que me são familiares, embora eu seja ligeiramente mais nova. Portanto, quando eu nasci, ele já era um rapazinho, já comia broa. Muito bem. mas lembro-me perfeitamente dele, depois eu já um bocadinho mais crescida e ele já um jovem, não é? E lembro-me perfeitamente dele e o interesse, como eu estava a dizer, o interesse deste livro, para mim, enquanto oliveirense, reside precisamente em certos acontecimentos que ele narra e que me são familiares, e em certas pessoas que ele refere, e que eu também conheci muito bem, e de quem me lembro, e de quem sinto saudades. E talvez a descrição de lugares também. Também, atenção, de lugares, exatamente, e até das atividades que exerciam as pessoas. Na altura, a maior parte dos homens eram jornaleiros, portanto, trabalhavam à jorna, inclusive o pai dele. E pronto, eram pessoas que, pronto, tinham uma vida difícil. O trabalho à jorna era de sol a sol, portanto começavam desde quando o sol nascia e acabava quando o sol se punha. Era uma vida difícil. Era, portanto, a professora difícil. Lucina Maria foi uma das que incentivou o autor então a avançar com a edição deste livro, não é? É o primeiro livro do autor. É. E único, é, não é? Se calhar até, não sei se ele terá outros escritos. Se ele agora gostará, lhe pegará o gosto, digamos assim, e escreverá mais, não é? Muito bem. Este livro tem quantas páginas? É um livro leve? Se quer que lhe diga... Não, eu, sabe. Eu ainda não vi o livro depois de pronto. Vi-o todo e li-o todo ainda em Word. Portanto, não paginado. Não paginado ainda. Portanto, não sei ao certo quantas páginas tem. Mas é um livro assaz considerável. Mas de leitura também fácil. Muito fácil. Qualquer pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. sem dúvida nenhuma, muito fácil, muito acessível, muito inteligível, sem aquelas palavras caras que nós precisamos às vezes estar com o dicionário. Estamos a ler e temos que ter o dicionário ao lado. Eu não sou muito apologista disso, até porque acho que a literatura não necessita propriamente disso. Eu falei de literatura, eu não sei se este livro se poderá considerar literatura como outros livros que têm sido editados, inclusivamente meus, não sei se pode considerar literatura, mas pronto, o Sr. Carlos Correia vai passar a ser um novo autor. Exatamente, do Conselho de Oliveira, pronto, do Hospital. Da parte do município houve então esta abertura para, sim, acolher este lançamento, sim, e apoia também a edição do, sim, livro? Sim, sim, sim, sim, sim, apoiou, desde que realmente, portanto, a professora Graça já tinha ouvido falar do livro, quando eu abordei nesse sentido. Ela já tinha ouvido falar. O que é esse facto é que muita gente já tinha falado, mas ninguém lhe o tinha feito chegar à mão. Portanto, acabei por ser eu a ter esse papel. Uhum. Porque quando ela me disse, mas eu ainda nem sequer vi o livro, eu disse, ah, mas eu mando-lhe já. Portanto, ainda em forma. Foi em forma Word, como eu digo-se. Mas. Muito bem, portanto houve receptividade do município, sim, para avançar então com a edição. Claro, estas coisas demoram sempre, não é? Exatamente. E isto já se arrasta há uns meses largos. Muito bem. Tenho alguma curiosidade quanto à capa do livro? Consegue também? Consigo. A capa do livro é da autoria do filho do Carlos. Ele tem um filho e uma filha. O filho nasceu em Angola. Isto porque ele depois da tropa, fez a tropa em Angola, a guerra colonial, voltou, mas depois voltou para Angola e esteve lá durante algum tempo até à descolonização. Uhum. E voltou, ainda só tinha aquele filho, depois teve uma filha, tem uma filha mais nova. E a capa é da autoria do filho. Representa uma casa bastante emblemática de Oliveira do Hospital, que fica ali situada em frente do Palácio da Justiça, as traseiras muito do bem. Palácio da Justiça. Uhum. Ainda existe, é evidente. Uma casa até sui generis, uma casa fora do vulgar, e onde ele, nessa altura, nesta casa, exatamente, depois de vir de onde de na parte de baixo é um restaurante, certo? Foi, agora nem sei se ainda está aberto, mas foi um restaurante, sim. Portanto, aqui é aquela zona que desce, não é? Sim, sim, para a aldeia. Exatamente. Exato. Uhum. Exato. Pronto, agora está em obras, como sabemos, mas esta casa até é realmente, nós conhecíamos-la quando éramos mais novos. Conhecíamos, era a casa do Sr. Aníbal Carvalho, que foi uma pessoa bastante influente cá em Oliveira, principalmente na parte da agricultura. Teve um filho, tinha um filho que era oftalmologista, que já morreu, e teve também um neto, por acaso até foi meu colega de colégio, que por acaso também já faleceu. Mas era uma casa diferente, uma casa com uma estrutura arquitetónica. Sim, que sobressai, não é? Que sobressai, exatamente. Muito bem, portanto, este livro que conta a história de vida deste senhor até aos tempos atuais, ou há ali algum balizar temporal? Mais ou menos, depois acaba, quer dizer, ele também tem uma parte em que fala na guerra colonial, portanto, no tempo que passou em Angola. Uhum. E depois acaba. Pronto. Muito bem. É mais realmente o testemunho da vida dele em Oliveira do Hospital. Este livro vai então ser lançado amanhã, numa sessão às 4 da tarde, aberta ao público, não sim, é? Na sim. Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Como é que vai ser esta sessão? Como é que está planeado? Olha, eu ainda não sei o alinhamento. sei que... participar, certamente. Sim, eu vou fazer a apresentação, porque o livro tem um prefácio de um senhor, olha, que foi um dos que, a quem ele deu o livro a ler e que o incentivou bastante e que fez o prefácio, um senhor já bastante idoso e que, entretanto, faleceu. Mas depois o Carlos pediu-me para eu fazer a apresentação do livro, portanto irei fazer. Não, uma coisa muito exaustiva. E também o professor, o Dr. Álvaro Assunção, também irá intervir no, na apresentação. Ele fez questão também que ele esteja, porque é uma pessoa que também conhece. Claro. As vivências, sim, não é? Estas vivências. Como lhe digo, o Carlos foi uma pessoa sempre emblemática cá em Oliveira do Hospital. Pronto, de origens humildes, mas com uma presença e um saber estar, não é? Um saber estar que é muito importante hoje em dia e que pouco existe. Já, mas ele sempre se destacou por isso. Tem falado com ele, certamente. Qual é, sim, que é o sentimento, sim, dele nesta altura? A apresentação é já bem ligada. Hoje ainda não falei, mas pronto. Mas penso... ele sabe que está aqui comigo, certamente. Ai, pronto, eu disse-lhe que vinha. Sim. Portanto, estará, penso eu que sim. Mas qual será o sentimento? Ele tem partilhado consigo? É um... Sim, quer dizer, ele, como lhe disse, ele a princípio não tencionava, não escreveu para ser editado. Claro que isto acabou por ser depois um sonho. Claro. Porque eu também já vivi esse sonho e sei que nós que gostamos que as pessoas leiam aquilo que a gente escreve, não é? Claro. Porque, aliás, um livro só se conclui quando é lido. Embora o dele, ainda sem ser sob a forma de livro, já foi lido por muitas por várias pessoas. Mas há sempre coisas que escapam e que a gente recorda. E pronto, é sempre interessante ler o que outra pessoa escreveu. E quem é que amanhã vai estar? Neste caso, então... Fala de Oliveira, está tudo dito. Quem é que vai estar, quem é que foram as pessoas convidadas para estar nesta apresentação? Amigos do autor? Penso que vêm os filhos, a mulher, a esposa, os netos, tem dois netos. Tem cá família também? Tem, uhum. Cunhados e cunhadas, tem pessoas conhecidas de cada terra. Portanto, vai acabar também por ser ali um momento de encontro. Sim, de matar saudades, exatamente, não é? Exatamente. Do autor com a sua terra. Assim, convidados especiais, eu não sei se ele... Eu tenho convidado pessoas que sei que estão, aliás, vai estar presente como parte recreativa o grupo de cantares da Universidade Sénior, de que eu já não faço parte, portanto estou à vontade para falar, não sou parte interveniente nesse aspecto, mas acho que vão ser momentos... São sempre é momentos interessantes. Momentos de cultura, não é? Cultura, de divulgar a cultura, exatamente. Que é muito importante para todos. A cultura, para mim, é a alma de um povo. Portanto, sem cultura, estagnaremos e estagnar mais do que muitas coisas já estão no mundo. Não é recomendável. Acho que já não é, né? Recomendável. Já não é recomendável. Professora Lucinda Maria, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova para falarmos então, abrirmos aqui um bocadinho do livro, do que é este No Tempo da Outra Senhora. Portanto, a apresentação vai ser amanhã. O livro vai depois estar disponível certamente na biblioteca. Na biblioteca, exatamente. Não sei se depois o darão também a ler em alguma livraria. Mas, de qualquer forma, o local onde o livro depois poderá estará disponível será na biblioteca. Portanto, Carlos Correia, que irá integrar o grupo de autores, não é? Do Conselho de Oliveira do Hospital. Muito obrigada pela sua presença aqui na rádio. Eu é que agradeço e renovo realmente os meus o meu agradecimento e não só. Portanto, tenho que pedir ou instar para que as pessoas de Oliveira do Hospital estejam presentes amanhã, apesar do do tempo não ser muito convidativo. Mas lá está-se bem. Mas lá está-se, exatamente, lá está-se bem. Não. Aliás, onde há livros está-se sempre bem. É verdade, é verdade.